Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast número 15. Meu nome é Marcelo Zaniolo e o objetivo é que não tem objetivo. Meu nome é Diego Locon e pode deixar comigo. Meu nome é Gabriel Lima e isso não é mais uma democracia. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje falaremos do livro The Walking Dead, A Ascensão do Governador, dos autores Robert Kirkman e Jay Bonanzinga. Um universo que começou nos quadrinhos e foi para a TV, e agora invade também os livros. E hoje estamos aqui com Gabriel Lima, do site Comunicriação, que foi inclusive quem falou desse livro pela primeira vez. Então nada melhor e mais justo que chamá-lo para gravar aqui com a gente. Tudo certo, Gabriel? Por favor, se apresente para quem não te conhece ainda. Salve, galera, aqui é o Gabriel do Comunicriação, como vão? Para mim é um prazer estar aqui no LivroCast, eu que acompanho desde o começo aqui com o Marcelo, que é meu amigo aí de longa data, e acabei de fazer mais um amigo aqui, o Diego Locou. E dei a sugestão para ele há um tempo para falar desse livro, que, na verdade, eu fui conquistado pela série, e a série me trouxe pro livro, e o livro me conquistou, e eu não podia perder a oportunidade de juntar um livro que eu gosto muito, que me conquistou, por num podcast também que me conquistou, e eu tô aqui para falar sobre conquistas. Falar sobre conquistas. Conquistas amorosas, você que tá, nesse momento tá com dificuldades no amor, coloque um copo d'água em cima do seu monitor e a gente vai falar sobre zumbis e conquistas. Oremos, né? Oremos. Então, Gabriel, primeira coisa que eu queria saber de ti, cara, já que você se apresentou e não falou sobre, por que seu apelido é Biscoito? É G Biscoito. É uma longa história, mas pra resumir, eu andava com um amigo meu e o apelido desse meu amigo, que chama Fabrício, era F Chocolate. O cara era negão, bem vestido e tal. E eu sempre andava com ele e tal, na faculdade e tal, e sempre vinha aquela piadinha, né? Ah, se você é o F Chocolate, ele é quem? É o G Caramelo? É o G Camaro? É o G Paçoca? Até que alguém abençoado, que hoje não lembro quem, mas devo toda a minha fama, falou, ah, você é o G Biscoito. E aí um mundo de possibilidades, o comercial do Coca-Cola se abriu na minha frente e eu adotei o apelido aí. Bora fazer um merchan pro Twix aqui? Que merchan pro Twix? Só faço merchan pro Twix o dia que chover Twix. De verdade, né? O dia que chover, de verdade. Então hoje falaremos um pouco da história dessa franquia, de zumbis, de onde veio a ideia toda disso, qual o enredo da trama. Falaremos também da sinopse do livro, do autor e muito mais. Tudo isso logo depois da leitura de e-mails e dos comentários. Então estamos aqui, eu e Diego e eu, para falar sobre os comentários da última semana. Comentários por Twitter, Facebook, enfim, qualquer rede social que a gente seja presente. Diego, hoje eu começo, então nem vem reclamar, beleza? Fazer o quê, né? Se o host tá mandando... Então vamos lá. O primeiro comentário que eu vou ler hoje veio pelo Twitter e foi do Ismael Paulo dos Santos. Ele disse o seguinte: o conteúdo ficou muito bom. Só o áudio das vozes me parece que está com baixo KBPS. Parabéns pelo trabalho. Olha, Ismael, pra ser sincero, eu acho que o problema não tá nem na qualidade da gravação, dos KBPS, como tu comentou. Eu acho que o problema tá no microfone que a gente usa mesmo. Na hora de investir, louco? Olha, na hora de investir tá, mas cada vez que eu consigo juntar sei lá, 30, 40 pila, eu compro um livro. Ah, se deu mal. Cara, eu não consigo comprar um microfone assim, não dá certo. Então, eu aceito patrocínio. E fala sério, louco, tu tá lendo mais do que nunca, né, cara? Pô, fazendo TCC, que nem um louco lendo Kotler, Las Casas, só marketing, comunicação. E pra variar um pouquinho aí, lendo Walking Dead, lendo... O do Nietzsche eu li porque eu sou um moleque, né? O LivroCast veio pro Locotopia na hora errada, eu acho, então, né? Ou não, né? Não, que isso. O negócio é fazer bagunça e... Se divertir. E se divertir. Mas então, Ismael, pode deixar que a gente vai dar uma olhadinha aí na qualidade, tentar gravar melhor o áudio das vozes pra ficar ainda melhor o LivroCast. O que não tá acontecendo agora, mas tudo bem. There was a time when I was so broken hearted. Bom, e o próximo comentário veio a partir do Facebook do Marcos Ferreira, que comentou no post do piloto. Pô, cara, como assim não tem nenhum comentário aqui? Curti teu projeto. Só ouvi o piloto, mas pretendo ouvir os outros. Muito corajosa a sua iniciativa de gravar sozinho. Me identifiquei, pois iniciei recentemente um podcast sobre computação gráfica, onde por enquanto gravo sozinho também. Abraços. É, ele grava o podcast tutoriais 3dmax.com.br. E, Marcos, o Marcelo não tá mais sozinho faz tempo, cara. Escuta o resto aí e comenta também. É, ele realmente só viu o piloto mesmo, né? E o site dele, do podcast dele, a gente bota aqui embaixo na postagem depois. Não custa ajudar quem tá começando que nem a gente também. Muito obrigado pelo comentário, Marcos. Muito obrigado pelo apoio. E esse que tá gravando comigo é o Diego. Então, espero que vocês se deem bem. Oi, eu sou o Diego. Mas então, depois do comentário do Marcos Ferreira, tem também um comentário do Lucas Correia. Conhece ele, Diego? Ouvi dizer que meu irmão mais novo. Pois é, ele até assinou como Locou Caçula. Não sabia que Locou era sobrenome, mas beleza. Acho que agora é. Ele falou o seguinte: muito boa essa parte do blog que procura difundir também um pouco de cultura literária. Parabéns. Quanto ao livro, fiquei com vontade de ler, mas no momento só terei tempo para ver o filme. Ele está falando aqui do último cast do Quando Nietzsche Chorou, para ficar bem claro. Uma pequena observação, continuando o comentário dele. Você falou do Nietzsche ser antideus. Na verdade, ele não acreditava no Deus cristão, mas ele acreditava no que ele dizia ser o Deus desconhecido, ou seja, ele poderia ser classificado como deísta. Daí o Lucas deixou pra gente aqui no comentário um link pra gente poder ler uma oração que o Nietzsche teria escrito pra esse tal Deus. O Deus que ele acreditava, né? Vou pôr na postagem também. Interessados, cliquem aqui embaixo. Acho que é legal saber dessa faceta de Nietzsche, né? Eu não sabia, até peço desculpa pra se ofendi alguém aí do outro lado, né? Eu conheci o Nietzsche pelo livro, conheço um pouco da obra dele, mas do personagem é mais pelo que a gente pesquisou mesmo. Então essa é a primeira canelada do LivroCast, Diego. Na verdade, tem que dar uma olhada aí, ver se a informação procede, né? Eu não sei se é essa fonte de confiança, até porque é meu irmão, então tem que dar uma averiguada nisso aí. Eu posso apostar contigo que o louco caçula não é tão louco como você, cara. Então vamos confiar nele, beleza? E ele colocou mais o seguinte também, Diego. Aliás, vocês podiam ter incluído na trilha do cast a sinfonia Auschwitz-Prat Zarathustra. Eu acho que é assim que se pronuncia. Bom, senhor louco caçula, como você assinou. Eu acho que essa trilha ficaria melhor no cast sobre assim falou, ou assim falava Zarathustra, já que tem duas traduções do título do livro. É, exatamente, Lucas. Eu acabei usando nesse cast 14 a trilha do próprio filme, já que tem uma adaptação para o cinema. Ficou mais fácil, ficou mais direta. E eu não conhecia essa música. Na verdade, estou vendo pelo seu comentário aqui que essa música é bastante conhecida por ser utilizada no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, falha nossa, falha entre aspas, né? Porque a gente acabou usando uma trilha mais direta. Mas obrigado pelo comentário, volte mais vezes, e é isso. E você sabe o que tem agora, Marcelo? O que tem agora? Sim, agora é a parte que você fala como que as pessoas podem participar do cast. Ah, eu que falo isso, tá, beleza. Então, quem quiser participar do cast com a gente, mandar e-mail, mandar comentário por Twitter, enfim, pode entrar em contato no @locotopia e @livrocast no Twitter. Ou no facebook.com/locotopia ou livrocast. E ainda através do e-mail livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. Bem lembrado, seu Diego. Então hoje os comentários foram rapidinhos, né? Foram poucos que a gente acabou lendo aqui. Vamos agora para o livrocast número 15, The Walking Dead, A Ascensão do Governador. Thank you. Então, antes de entrarmos no conteúdo do The Walking Dead, do universo The Walking Dead que a gente tanto conhece pelo livro aqui, que é o tema do cast de hoje, ou pela série televisiva, ou até quadrinhos pra quem gosta de HQs, ou ainda o game point and click que saiu pro PC. Verdade, muito bem lembrado. Eu acho interessante, louco, a gente dar uma situada geral sobre o que são zumbis, de onde vieram, a origem dessa ideia, desse universo e como tudo aconteceu antes de chegarmos até o The Walking Dead em si, concorda? Claro que concordo, Marcelo. Então vamos começar pelo mais básico. O que é um zumbi? Não, Marcelo, o zumbi é uma criatura fictícia, até que se prove o contrário, né? Porque eu ainda espero que o apocalipse zumbi aconteça. O zumbi é um ser humano que morreu e reviveu por meio de um vírus, uma bactéria, alguma coisa do tipo, e é sedento por sangue e carne humana. E miolos. Miolos, é. Ele também é famoso por ter morte cerebral, né? Então é um ser irracional, ele, em outras palavras, não pensa, ele só age. E ele possui uma aparência muito, muito característica, muito feia, que é de um corpo já decomposto ou em decomposição avançada. Então sem muita pele, olhos brancos, enfim, tudo que a gente liga com a morte, com a decomposição. Sim, dentes podres, pele necrosada, feridas e tudo mais. É, Diego, eu tô começando a acreditar que os zumbis não são tão fictícios assim, viu? Pra falar a verdade, a gente encontra um bocado pelas cracolândias por aí. Exatamente. This isn't a democracy anymore. De modo geral, assim, que a gente pode situar pela literatura, pelo que a gente vê em filmes e tudo sobre zumbis, geralmente eles são lentos. Se movem devagar, se arrastando, muitos não têm nem pernas, né? Aquela coisa bastante letárgica mesmo. Em outros casos, Diego, talvez tu conheça algum filme assim pra citar pra gente, os zumbis são rápidos, eles correm, parecem atletas, né? Então, são formas diferentes de abordar o mesmo tema. Eu lembro de ter visto um filme, mas não me recordo do título agora, onde eles começam a ter uma pequena inteligência coletiva. Mas já que o tema de hoje é The Walking Dead, nem precisa lembrar do nome, Diego, fica tranquilo. Eu acho também no Resident Evil tem alguma coisa assim, os zumbis mais rápidos, não tô lembrado. É, eu tenho saudade da época que o zumbi só ficava gemendo e se arrastando. O apocalipse parecia menos perigoso, né? O apocalipse acontecia mais devagar. Hoje, nos tempos digitais, tá acontecendo mais rápido. Mas então, de onde que veio a ideia desses zumbis, né? A primeira ideia, segundo fontes que a gente pesquisou pro Livrocast, é de crença espiritual mesmo. Então, são feiticeiros que através de voodoo, através de venenos, enfim, de poções, fazem com que as pessoas voltem à vida. Ou em outros casos, como os jogos Resident Evil ou Left 4 Dead, ou até mesmo no filme Extermínio, pode ser um vírus artificial criado num laboratório. É, a gente já viu muito sobre isso também, de bases militares, enfim, de cientistas querendo criar uma droga capaz de criar super soldados, né? Então, uma dessas drogas poderia ter revertido para zumbis, então o corpo humano continuaria vivo mesmo depois da morte, e seria um exemplo desse vírus que tu falou agora. Então são várias as formas de falar sobre zumbis, de abordar o surgimento deles, ou as características deles, né? Ágeis, lentos, ferozes, mais calmos, inteligentes, burros, enfim, são várias as vertentes realmente. Tem até aqueles que dançam, né? Como a gente vê no clipe do Michael Jackson. E, louco, uma vez que existe um zumbi, como é que acontece pra existirem outros? Como é que esse vírus, esse voodoo, enfim, se propaga? Então, aí é uma parte onde os autores começam a entrar um pouco no consenso, né? Já que a origem são várias, a infecção acaba se espalhando pela mordida dele e pela morte do mordido, do ferido, que logo após falecer se transforma num zumbi e começa a correr atrás das pessoas também. Em alguns casos tem também o arranhão, né? Acho que o contato da unha também pode, enfim, contato com o sangue da pessoa pode acabar infectando ela também, não pode? Exatamente. Então tô tão mal assim, já posso, quem sabe, sobreviver uns 3 dias no apocalipse zumbi. This isn't a democracy anymore. Quanto à eliminação, Marcelo, aí eu te pergunto, você sabe como matar um zumbi? Não faço a menor ideia. É uma pena, pois ele sabe como te matar. Tá, tô brincando, eu sei sim. Eu conheci zumbis pelo jogo de videogame, então eu soube antes como matar ele e depois de onde ele vinha, né? É muito mais fácil matar com tiro na cabeça ou tirando a cabeça fora, em alguns casos, ou quebrando o pescoço, que são métodos mais efetivos. Pé, perna, tronco, tórax, enfim, tudo inútil. Ah, o negócio é mirar na cabeça. Bom, se o negócio é mirar na cabeça, então tem que fazer igual o que eu comi. Tinha 12 na boca e dá um tiro. Exatamente. E são vários autores desse gênero, né, com ênfase bastante grande em George A. Romero, que tem uma vasta filmografia. Que tá bem velhinho e parecendo um zumbi já. Provavelmente depois que ele morrer ele vira um, né, Diego? Mas, deixando George Romero aí de lado, apesar de ter sido ele o criador do grande filme A Noite dos Mortos-Vivos, um dos mais famosos envolvendo esse gênero fantasioso, vamos falar do grande autor Robert Kirkman, que foi o grande mentor aí dos quadrinhos, The Walking Dead, foi ele que criou também a série televisiva do The Walking Dead, e agora, por fim, o livro do The Walking Dead. Diego, conte pra quem tá ouvindo a gente agora qual é a maior particularidade desse autor. Na verdade, o Robert Kirkman, ele não quer assustar ninguém. Se isso acontecer, é só um bônus. O objetivo dele é mostrar as relações humanas e como as pessoas mudam em situações extremas. O que elas podem fazer? Qual é o estopim que vai fazer a pessoa lidar de forma diferente com a pessoa que pode ser amiga dela e passar a ser inimiga, por exemplo? Ele não usa o zumbi como elemento de terror. Ele não bota o zumbi pra dar susto, pra, enfim, afastar ou matar pessoas pura e simplesmente. Ele cria um contexto com os zumbis, um contexto caótico, pra testar os limites da humanidade, os limites da ética, os limites da moral, os limites do certo, do errado, até quando, até onde o mocinho é realmente mocinho, até onde o malvado é realmente o malvado, o bandido é o bandido, no caso, né? Então ele cria esse contexto meio como se fosse um tubo de ensaio para ver como que o ser humano reage a essas influências de falta de comida, falta de água, pessoas que não são mais racionais, no caso zumbis, né? Querendo comer as pessoas ainda vivas. Então esse ambiente de perseguição, esse ambiente de apocalipse, como a gente pode imaginar. Esse é o grande trunfo do Kirkman, ao menos na minha opinião, né? Então ele usa um cenário de apocalipse para explorar as situações extremas onde as pessoas realmente mudam. Ou seja, isso não é um livro de terror. Se você se assustou, foi só um plus na história. A situação aqui, então, é uma aventura de sobrevivência, como o próprio autor denomina ela. Exatamente. Vamos até pôr aqui embaixo na postagem depois um link com uma entrevista que o Robert Kirkman dá falando a esse respeito. This isn't a democracy anymore. O The Walking Dead surge nos quadrinhos, tá? Começou no ano de 2003, sendo a história escrita pelo Robert Kirkman, como a gente já mencionou, e desenhada pelo Tony Moore, que foi substituído pelo Charlie Adlard um pouco mais tarde. Então, começada nos quadrinhos, esse universo se expandiu, apesar de não ter tido muita fama, muito sucesso no início, né? Quando virou uma série televisiva. Vamos voltar a esse assunto um pouco mais na frente, mas só por curiosidade. Tu conhece a série, Diego? Então, acredito que muitos aqui conheceram o universo do Walking Dead pela série, né? E sim, eu assisti a primeira e a segunda temporada. E tô esperando ansiosamente agora pela terceira temporada que vai estrear no dia 14, que é domingo agora. É, exatamente, somos dois. Então, o The Walking Dead na televisão estreou no dia 31 de outubro de 2010. É uma série, então, baseada nos quadrinhos, adaptada aos quadrinhos, e teve em seu primeiro episódio um recorde de audiência. Realmente é uma série que começou com o pé direito e mantém-se em alta até hoje. Começou pelo pé direito porque o primeiro zumbi só tinha o pé direito, né? Muito bom. This isn't a democracy anymore. Então, Marcelo, me responde uma coisa. Por que que o Kirkman resolveu escrever o livro Walking Dead, Ascensão do Governador? Queres uma resposta sincera ou mentirosa? Olha, eu quero a resposta que for mais lúdica. Então, eu sei a resposta, mas eu quero que tu diga pra quem tá ouvindo a gente agora. Então, o Kirkman, na verdade, ele não tinha essa ideia de fazer histórias paralelas. Mas ele tinha muita coisa pra contar do Governador, que é um vilão muito amado como perverso, né? Só pra situar, o Governador, ele é o vilão da terceira temporada do Walking Dead, mas depois a gente volta nisso. Então ele conversando com o empresário dele sobre o Governador, contando as ideias sobre a história dele, apresentou o Jay Bolazinga, que é um escritor brilhante também, e convenceu ele a escrever um romance sobre esse personagem. É, então, o Kirkman tinha pouco tempo pra escrever e acabou se apoiando numa dupla aí, né, pra criar um romance co-escrito, né, seria mais fácil pros dois. E dessa forma, o Kirkman ampliaria o universo do Walking Dead, como era o interesse dele, pra tratar desse tema, como tu falou, Diego, desse background do Governador, e ele também respeitaria tudo que ele planejou pra série. Então, a história do Governador não acaba na Ascensão do Governador. E, se eu não me engano, vai ser uma trilogia. Exatamente. E mais alguma coisa de conteúdo sobre zumbi, origens, universo Walking Dead, Kirkman ou alguma coisa assim, louco? Então, acho que quem pode falar um pouquinho mais sobre esse universo do Walking Dead principalmente sobre o livro, é o Gabriel. É, então agora vamos falar um pouco com o Gabriel, focar um pouco mais nesse livro, que é o intuito do cast de hoje. Mas então, mais uma vez, Gabriel, bem-vindo ao LivroCast aqui com a gente. Por favor, fale pra gente como você conheceu o universo dos zumbis. Tive a honra de ser apresentado pelo universo dos zumbis, pelo The Walking Dead. Aí posso falar que o meu amor à primeira vista foi o The Walking Dead. Foi ele que me abriu o mundo, ou o fim do mundo, dos zumbis. Eu já tinha ouvido falar da Madrugada dos Mortos, da Noite dos Mortos-Vivos, já joguei Left 4 Dead, Resident Evil na infância, quem nunca, né? Mas me interessar mesmo foi através do The Walking Dead. Foi por indicação que eu comecei a assistir. Meu primeiro episódio bastou pra me conquistar, lembra? Aqui que entra a parte da conquista. E cara, pra você ter uma ideia, eu assisti a primeira temporada inteira numa madrugada, assim. Eu comecei 10 horas da noite de uma sexta-feira e só parei de assistir quando acabou a primeira temporada inteira, né? Porque eu comecei depois, né? E de tão viciante que foi pra mim, assim, cara. São 6 episódios, né? São 6 episódios, mas mais ou menos 40 minutos cada. O primeiro é uma hora. Ficou praticamente como um zumbi na frente da televisão, né? Exatamente, eu fiz o cosplay também, aproveitei. Pra quem não sabe, o Gabriel tem um cabelão, imagina um zumbi com um cabelo desse, né, cara? É pra evitar justamente o headshot, né? Ou facilitar, né, cara? Mas e vocês, cara? Vocês também viraram à noite assistindo? Como vocês conheceram? Indicação? Cara, o universo zumbi eu conheci pelo Resident Evil. Isso foi o início de tudo, né? E agora, sim, o The Walking Dead foi uma sorte, assim, um destino mesmo. Liguei a televisão, zapeando canais. Eu não sabia começar a série. Eu peguei exatamente o letreiro inicial, assim, aquela chamada, aquela musiquinha bem conhecida do The Walking Dead, né? Na verdade, é essa música que tá rolando agora no fundo, né? Ah, essa do fundo, tô escutando. Mas então, eu conheci zapeando o canal, tava começando a série e eu fiquei vendo do início ao fim, sem esperar, assim, foi muito, muito surpreendente, cara. Primeiro episódio já deu pra ver o que aconteceu na série inteira, assim, de expectativa, né? E eu viciei, cara, eu viciei na série, vi as duas temporadas também, correndo atrás de episódio, todo dia que eu sabia que ia ser o episódio. Ficava esperando pra poder ou acompanhar na TV ou baixar depois na internet, né? Eu não tenho Fox, eu tenho downloadilegal.com.br. Eu só quis pagar que eu tenho TV a cabo, mas eu não tenho. Tu disse que alugou na locadora do Paulo Coelho. E tu, Diego, como é que conheceu os zumbis de Walking Dead? Então, na verdade, assim, eu conheci os zumbis quando eu era criança também. E começou, na verdade, com a Madrugada dos Mortos-Vivos e no Corujão, se eu não me engano. E depois disso eu comecei a jogar, joguei muito Super Nintendo e tal. Depois quando eu vi o PlayStation pela primeira vez, uma locadora, o primeiro CD que eu escolhi foi o Resident Evil. Eu lembro que eu tinha comprado meia hora só. Era uma locadora que tinha muita gente querendo jogar. Então eu botei o jogo, assisti os 10 minutos que tinha praticamente de história. Até chegar ao primeiro zumbi foram mais 10 minutos. Eu morri e não consegui jogar de novo. Putz. Ou seja, essa foi a minha primeira experiência com zumbi. Ou seja, você morre e você não joga de novo. Que é a realidade, digamos, se fosse, seria se fosse real, algo, né? E tá bem próxima dos zumbis, né? Do universo dos zumbis. E depois disso, lógico que eu joguei Resident Evil 1, 2, o 3, o 4, e sempre gostei muito de zumbis. E um dia, procurando pauta pro blog, pro Locotopia, eu encontrei o teaser do The Walking Dead, antes de sair ainda. E quando eu vi o teaser, assim, cara, essa série vai ser do caralho. Eu nem conhecia o gibi ainda, pra falar a verdade. E dali eu fiquei viciado, não tirei mais da cabeça. Toda semana eu ficava esperando pra baixar lá na locadora do Paulo Coelho. This isn't a democracy anymore. Falando em HQ, em quadrinhos, em gibis, enfim, algum de vocês chegou a ler alguma coisa assim a respeito ou não? Eu li a primeira HQ, e as outras eu não comprei por ser muito caro e não, e não tenho o costume de ler na internet. Pra mim, ler tem que ser no papel, então... Eu comprei a primeira HQ, a física, li toda, percebi algumas diferenças com a série, mas não consegui continuar. Eu acho que eu preferi... Eu nunca tive o costume de ler HQ, e eu nem parti pro segundo volume, preferi continuar acompanhando pela série mesmo, pelo livro. Uma coisa que eu vi de diferente, que até na verdade eu descobri faz pouco tempo, é que na HQ não tem Daryl. E o Carl, na verdade, é bem mais violento, ele mata um monte de gente. Ele mata o Shane, não quando ele vira zumbi, ele mata o Shane quando tá vivo, ainda indo bater no pai dele. Exato. E pelo que eu percebi, como tiraram esse peso do Carl, eles botaram um personagem a mais pra dar um peso mais violento, que é o Daryl. Eu acho que Daryl é... Acho não, tenho certeza que o Daryl é o cara que eu mais gosto na série. Que estranho, que estranho. Eu nunca fui atrás, nunca tive muito atrativo por gibi, assim. Só a Turma da Mônica mesmo, lá na infância, né? Eu hoje em dia, assim, depois de ler o livro, de ver a série na TV, eu não tenho a menor vontade de conhecer, não. Até hoje eu não parei pra pensar no meu personagem preferido, assim... Eu gosto do... Como é que é o nome? Daryl? Eu não consigo falar o nome dele. Daryl. Eu não consigo falar do Daryl Dixon. Não sei, eu ainda não criei uma identificação tão forte como a maioria dos fãs da série criou, assim. Se eu fosse escolher um personagem preferido, seria o T-Dog. Não, tô brincando. Seria o... Acho que não dá pra fugir do Rick, cara. Eu acho que eu escolheria o Rick pela evolução que ele teve, assim. Eu comecei a ver o seriado de novo do zero, do começo, assim. E você vê a diferença do policial bonzinho, que aceitava tudo e tal. Até a última frase, que é isso não é mais uma democracia, eu acho que ele mostrou ali quem ele é. E aí... Esse é o intuito do Robert Kirkman mesmo, né? Ele queria criar uma história que se tu tá num ponto X, se tu volta pro começo, não reconhece mais ninguém, assim. Né? E tu, Diego, tem algum favorito? Não? O meu personagem favorito é o zumbi. É o zumbi? Bom, mas tem vários, né, cara? Sim, mas aí é que tá, tipo, o bom do zumbi é que ele vai do começo até o final do seriado. Sim, e tu não reconhece nenhum também depois. E já que a gente tá falando de favoritos, alguém tem algum personagem que não gosta e que odeia e tal? Tirando a Laurie? Cara, boa. É, ela não... Eu tenho medo dessa atriz, que eu esqueci o nome agora, apanhar na rua, cara, porque desde a primeira temporada ela já irrita, né? Pois é, se um zumbi mata ela, o zumbi vira um favorito também, cara. Vira. Agora você falou. Na hora. This isn't a democracy anymore. Mas falando um pouco do livro, Gabriel, faça aí as honras da casa e apresente o enredo do livro pra quem não conhece essa obra. The Walking Dead, A Ascensão do Governador. The Walking Dead, A Ascensão do Governador. É uma história paralela, coisa que o Kirkman toma muito cuidado pra fazer, e ele só fez esse livro porque a ideia era muito interessante, criar uma história paralela que se unisse ao seriado mais pra frente, que tem o mesmo espírito, lógico, do seriado, só que com personagens diferentes, que são cinco personagens, dois amigos, Nick, o Bob Mars, dois irmãos, que são o Brian Blake e o Philip Blake, e a filhinha do Philip Blake, que é a Penny Blake. Com a inteligência do Kirkman, que sabe, deu pra perceber que ele sabe lidar com os zumbis e com temas principais e paralelas muito bem, interligar elas também, ele consegue fazer isso muito bem, dá pra ver pela série, os limites desses cinco personagens são testados. Eu não vou falar aqui quem morre agora ou quem sobrevive. Lógico, todo mundo que acompanha, que se interessou por esse podcast, que provavelmente já sabe que... E o título do livro também deixa isso claro, que tem um governador, que é um desses cinco personagens. E continuando para a terceira temporada, a gente vai perceber lá na terceira temporada tem o personagem governador. E aí vai ficar um pouco mais claro para todo mundo o que ele sofreu para ser como ele é agora nessa situação extrema dos zumbis aí. Só pra dar uma situada, de repente, quem não pegou o gancho aqui, esse livro, ele trata da ascensão do governador, literalmente, né? O governador é um personagem da terceira temporada da televisão, deve ter sido abordado antes no HQ, no quadrinho, né? Mas então esse livro aborda da vida dele antes de ser o governador. Então esse é o grande enredo aí do livro, né? Exato. Ou seja, na verdade, são histórias paralelas que convergem para o mesmo ponto. Exatamente. Exato. Uma coisa que é bacana também, que tem no jogo, que saiu há pouco tempo, um point and click, é que tu percebe que no livro na série e no jogo, o approach é sempre o mesmo. É um pai e uma criancinha. No caso do jogo tem a Clementine, no livro tem a Penny e no, na série tem o Carl. Então assim, como a pegada do livro é pra falar sobre a situação de emergência, de urgência do ser humano frente a uma situação extrema, o fato de ter uma criança junto, um filho junto, deixa aquilo muito mais urgente, né? Pois é, mas eu acho que a criança, como tu falou do approach ali, a criança no universo The Walking Dead é pra causar esse estranhamento mesmo, né? Exatamente. De um ser tão inocente ficando tão perigoso, tão... Não é a criança tão perigosa, mas de dar mais urgência pros pais dela. A questão da motivação mesmo, né? Exatamente. E que acontece principalmente no livro com a Penny, né? Que praticamente toda a motivação do pai dela é salvar ela. Exatamente. Por várias partes, inclusive o próprio Brian fala que a Penny é quem une todos ali, né? Sim. É bem, bem, bem verdade. This isn't a democracy anymore. Eu não conheço o governador, não, o que eu sei a respeito dele é depois do livro lido, né? Mas todo mundo fala que apesar de ser um vilão, ele é muito carismático e tem muitos fãs. Esse argumento por si só acaba por justificar o Kirkman ter resolvido escrever esse livro, essa trilogia, na verdade. Falando do segundo livro, eu espero que o pessoal da Editora Galera, né, até se eles estiverem escutando a gente, não tratem como uma crítica destrutiva, mas sim como construtiva, que tem muita falha, né, cara, de impressão. Tu acento que some, tem muita perna de P, perna de R que some, tu acha que é um P, tem C cedilha que não tem cedilha. A diagramação do livro, ela tem uma margem muito, muito rasa no topo, às vezes tu tá lendo a primeira linha de cada página e o teu olho foge, tu tá começando a ler, mas tu se distrai com uma coisa que tá lá fora porque o texto tá muito perto da borda, sabe? Algumas coisas assim que poderiam deixar a leitura um pouco mais dinâmica. Eu senti isso também, cara. Bem apontado. Foi um fator que... Não sei se o zumbi comeu as pernas das letras, sei lá. Alguma coisa aconteceu, né? Mas... É uma coisa que me incomodou um pouco, assim, me incomodou mais que os zumbis. Mais do que as situações extremas dos seres humanos. Mas voltando a falar um pouco do livro, da história do livro, eu quando vi na livraria esse livro à venda, cara, eu não tive a menor vontade de comprar porque eu achei que fosse, tipo, a série televisiva escrita, sabe? Eu acho até por isso que não gosto da HQ e não fui atrás, porque eu não quero reler uma coisa que eu já tô acompanhando pela TV, sabe? Não quero descobrir que o Daryl não existe. Né? E daí foi com Gabriel, aliás, obrigado Gabriel publicamente, que me falou do livro, que apresentou a sinopse, falou que era algo diferente do que a gente tava acompanhando na televisão, né? Que eu acabei indo atrás e, cara, é um cenário igual ao da série, mas que traz elementos novos, assim, né? Uma outra corrida. Eles estão, acho que a gente pode falar isso, não é spoiler, essas cinco pessoas, esses cinco personagens, estão indo pra Atlanta atrás de um centro de refugiados, né? Eles escutam, na verdade, a mesma mensagem na TV e no rádio, né? Que lá tem um centro de refugiados e eles vão pra lá, que na verdade é uma grande arapuca, que todo mundo já conhece. Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. O que vocês fariam numa situação dessa? Eu compraria duas espadas... E levaria dois zumbis nas minhas costas. Pra passear. Pra passear. Eu, na verdade, eu descarregaria uma caixa de discos na cabeça dos zumbis. Igual o pessoal fez no Shaun of the Dead. Tipo, chega uma hora que eles percebem que o zumbi anda muito devagar. Aí eles percebem também que jogando coisas na cabeça eles morrem. Então eles pegam uma caixa de disco, saem pro quintal e começam a escolher os discos que eles vão jogar nos zumbis. Não, esse aqui do Dire Straits... não, Dire Straits vai, pega e joga. Restart. Não, Restart vai, Cine eu jogo também. É. Led Zeppelin, não, Led Zeppelin fica. O Justin Bieber eu não vou jogar, porque senão o zumbi joga de volta. Acabei esquecendo de falar um ponto forte que não pode deixar de ser citado aqui, que faz parte até do cenário do livro, o detalhamento de cada cena do livro. Aposto que vocês repararam isso também. Não é spoiler, o livro começa com a Penny dentro de um armário. Fantástico isso, né? Meu Deus. Isso, enquanto o pai dela ou os amigos dele matam um zumbi. E assim, você chega o nível, a descrição do cenário, do cheiro, das texturas, é tão boa que você chega a sentir o cheiro, assim, lógico, não literalmente, mas você chega a sentir uma sensação muito próxima do que seria aquela cena, você consegue, te facilita a imaginação. Cara, e essa cena do livro é absurda, assim, tu começa a ler o livro e tu tá dentro de um armário pequeno, todo claustrofóbico ali, esperando, não sabe se tu tá preso, não sabe se te colocaram lá e foram embora, até tu descobrir que eles estão lá porque, né, tem zumbi fora e estão matando zumbis ali na região. É muito boa esse início de livro, eu achei muito foda. E eles não querem que a PN veja, né? É, exatamente. This isn't a democracy anymore. E além das mortes, além do sangue que ele traz pra você, não só isso, mas os lugares, a porta da casa que eles entram, a ponte que eles passam, que eles veem os zumbis lá de baixo. Tudo parece que você, se você olhar, no momento que você estiver lendo o livro, se você olhar para sua porta, para a porta da sua, do seu quarto, por exemplo, trazendo um pouco mais para a realidade, você vê, assim, tão bem, bem descrito que é as situações e os cenários no livro. Então, mas quando tu lê toda essa descrição contemporânea, onde tu consegue se identificar, tu acha que teria hoje uma forma de acontecer isso, de o mundo virar zumbi, e como seria na realidade, né, não no mundo fictício? Eu acho que é possível, cara, sinceramente, assim, agora sem brincadeira, eu acho que é possível sim, cara. Porque tem muita coisa que antigamente, há uns 50 anos, pouco tempo atrás, 50 anos atrás, que a gente acredita que não seria possível, e hoje é, como tentar recriar o Big Bang, ou... Tá evoluindo tanto pro bem, tanto pro mal, que eu acredito que, não sei se daqui 100 ou 200 anos a gente não vai estar vivo, a gente vai ressurgir, né? Mas eu acredito, sinceramente, eu acredito que ainda vai acontecer alguma coisa com gente morta aí voltando. Ou alguns experimentos do tipo, cara. Porque tem muita coisa que a gente não sabe. Tem muito experimento que é muito secreto, assim. É tanta arma química mesmo, biológica e tal, né? A gente viu até outro dia um maluco comendo a cabeça de outro. Se os vivos já são capazes disso, então, cara, pois é. Eu sinceramente acredito que daqui a algum tempo vai acontecer. Bom, eu não sei se vai acontecer agora, se a gente vai estar vivo ainda, mas quando acontecer, se eu estiver morto, eu volto pra contar. Bom, a minha opinião do livro é que, acho que assim, eu gosto bastante de ler, e poucos livros que eu li me trouxeram um cenário tão bom quanto esse livro agora da Ascensão do Governador. Acho que independente de eu gostar muito do seriado, eu consigo avaliar o livro por fora e consigo dizer que tá recomendadíssimo para todo mundo que gosta de zumbi, mas que gosta também de tramas que se entrelaçam e se resolvem de formas muito, muito absurdas, assim. Pra quem gosta de ver pessoas sendo testadas, é uma ótima pedida. E é isso, o Kirkman e o Jay Vanasinghe estão de parabéns com esse livro aí. E o tradutor, principalmente, né? Que muitas vezes é esquecido, está de parabéns também. Thank you for translation. Mas Disney. Ele traduziu pro português, cara. Ele sabe falar português. Ah, é verdade. Ele deve ser brasileiro, na verdade. Cara, assim, eu acho o universo do The Walking Dead muito vasto, muito interessante. Acho realmente que o Kirkman tem que explorar mais mídias, apesar de não concordar comigo. O GB eu não vou ler, mas eu gostei muito da série televisiva. E esse livro, ele me captou de uma forma completamente nova, assim. A gente que lê, né, todos nós aqui, quem tá ouvindo a gente também, eu acho que lê, sabe que geralmente uma obra leva a gente mais a fundo do que um filme, do que alguma coisa feita visualmente, né? Deixando claro, uma obra literária, porque um filme também é uma obra, né? Ah, não, sim, me perdoe. Mas esse livro, ele captou a gente de uma forma completamente nova quanto ao universo, quanto aos perigos, quanto à forma de ver esse apocalipse zumbi. Então, é um livro muito bom, como o Gabriel falou, ele me fez ler muito rápido, ele me fisgou de uma forma muito forte, assim. E é uma narrativa diferente, é repleta de... É um linguajar mais desprendido do formal, assim. Tem muito palavrão, até porque o ambiente descrito no livro está completamente desprendido da sociedade que a gente conhece hoje. Então é um livro muito bom, eu indico, como todos que a gente fala aqui no LivroCast. Eu dou para esse livro aí 5 cabeças de zumbis, né? Então é um livro, acho que é muito bacana. As descrições não são massivas, como um Silmarillion, por exemplo. É uma descrição de um personagem, é um parágrafo só, mas descreve ele de uma forma que a gente consiga entender bem o que ele é, e de uma linguagem bem coloquial, digamos assim. Além de ser uma obra muito vasta, é uma obra muito devastada também, né? Porque tu vê a destruição que tem nas cidades, que tem na essência do ser humano. É um livro muito bom. Eu acho que uma parte da qualidade da obra é saber falar com o público, né? Com o público mais jovem, que geralmente quem gosta mais de zumbi. Sem dúvida. Não tem mais por que ser correto, evitar falar o que tu pensa, sabe? Sim, porque sim. Às vezes a gente pensa, o palavrão não fala, né? Então, esse livro é escrachado, assim. É uma situação absurda, apocalíptica. Ninguém tem por que ser educado ou não, fala o que pensa e é o novo mundo, né? E se os valores são dados pela sociedade, uma sociedade que não existe mais não pode cobrar esses valores, né? Exatamente. Agora você matou, literalmente. É, exatamente. E é uma narrativa tão bem construída, assim, que o objetivo do Kirkman com o universo do Walking Dead também é atingido aqui. A gente acompanha o surgimento de um vilão, a gente acompanha a mudança de pensamento dos personagens, acompanha os conflitos internos deles e a transformação que esses seres humanos passam ao longo das páginas, né? Isso, na terceira temporada a gente vai ver um embate aí de duas pessoas, de dois personagens fortes. Tanto que assistir a terceira temporada vai ser muito mais legal pra quem lê o livro também, porque vai presenciar o encontro de dois personagens muito fortes que foram testados, estão sendo testados praticamente ao mesmo tempo, né? Porque o livro e a primeira e a segunda temporada se passam mais ou menos no mesmo tempo. Como o Diego disse, os cinco personagens do livro receberam o mesmo chamado, o mesmo aviso do que os personagens do seriado. E eu tô muito ansioso pra ver como que esses dois personagens, o meu preferido Rick e o governador, que eu não posso dizer o nome, porque senão vai estragar o final do livro. Vocês chegaram a ver o vídeo, o teaser, o trailer da terceira temporada já ou não? Cheguei e é um teaser bem provocador, porque mostra o Dixon, o irmão de Dixon, que foi deixado pra trás. Ele volta agora e não sei porque ele volta. A intenção deve ter sido causar surpresa total mesmo. Eu vou pôr o link depois aqui embaixo na postagem, porque essa terceira temporada, como o Gabriel falou, ela vai unir basicamente o universo do livro com o universo do seriado. Então, expectativas lá em cima, porque se a primeira temporada foi boa e a segunda acabou de uma forma esplendorosa, essa terceira promete ser devastadora, literalmente, né? Eu acho engraçado quando a gente fala que vai botar aqui embaixo na postagem, quando o player do podcast é no final da postagem, né? Tá. Mas tudo bem. Tá, vou pôr aqui em cima da postagem, então. This isn't a democracy anymore. Eu acho que uma coisa que é importante relembrar, que a gente acaba esquecendo durante todo o livro, é que o livro se trata sobre a ascensão do governador. Você pega o livro, começa a ler e esquece que está lendo sobre o governador. Você está lendo sobre uma família completamente normal, numa situação completamente anormal. E só lá no final que você vai lembrar que um deles, no final, vai ser o governador, né? Porque o livro se trata sobre isso. Em um cenário que vai estar paralelo à prisão na terceira temporada, que a gente acabou esquecendo de falar aqui, é a cidade de Woodbury, que tem alguns personagens do seriado que acabam desenvolvendo as suas tramas lá, e é uma cidade muito presente também da metade pro fim do livro. É uma cidade importante até pro enredo total do livro, muito importante. Mas então, de conteúdo era isso. Acho que a grande mensagem do livro é tema os vivos, assim como no próprio universo do Walking Dead, né? Gabriel, aproveitando a tua presença por aqui, faça o jabá do seu site, fale um pouquinho do seu trabalho, fique à vontade, por favor. Sim, galera, se além de gostarem de zumbis, vocês também curtem referências criativas dentro e fora da publicidade, para quem é publicitário, para redator, diretor de arte, ou gosta da área, tá começando, eu tenho um blog que chama Comunicriação, que é um relativamente novo, tá há 2-3 anos no ar, que é o meu hobby, é o que eu adoro fazer. Tem um pessoal muito legal que me ajuda, a minha namorada tá no blog, bons amigos também participam comigo e dividem um pouco das experiências criativas e do dia a dia deles com vocês lá no www.comunicriação.com ou @comunicriação, @comunicriação no Facebook. É fácil vocês acharem, o nome ajuda um pouco. Então, se até vocês virarem zumbis, vocês quiserem mais referências criativas aí para ajudar no dia a dia ou só para se distrair, acessem lá e a gente se vai falando. Todos os links devidamente expostos aqui acima da postagem. Tá beleza assim, Diego? E tô muito feliz de ter batido esse papo aqui com o novo amigo Diego. e com um amigo de velha guarda aí, o Marcelo Zaniolo, e participar de um podcast aí que eu acompanho desde o começo. Valeu, que é isso, cara. Valeu pela oportunidade. Que é isso, se for possível, e com certeza vai ser, tu volta mais vezes aí pra gente gravar sobre outros livros ainda, viu? Bom, eu queria deixar pra galera toda aí uma dica sobre se você estiver no meio de um apocalipse zumbi, é o seguinte: se você encontrar uma família onde tenha um pai, uma mãe e uma criança, não fique junto com eles. Pronto. Essa é a dica mais importante. Um ótimo encerramento pro cast esse, hein? Não, é sério, não fique junto com eles. Sua chance de sobreviver aumenta 50%. E se em vez da família tiver uma outra família com 3 idosos, um cachorro e uma iguana? Aí é bom pra tu ficar com eles, porque o primeiro momento que tu tiver que sair correndo, eles ficam de risca logo atrás de ti. Perfeito, agora eu já sei o que fazer. Pode vir, zumbi, pode vir que já sei. This isn't a democracy anymore. Mas então, Gabriel, muito obrigado pela participação. Diego, mais uma vez, obrigado por ter gravado aqui com a gente. O cast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo LivroCast. Previously on The Walking Dead. Cara, tu podia ganhar dinheiro com isso, é sério. Bem mais do que falando aqui comigo, cara. Tenho certeza. Não, a gente vai ficar rico ainda, cara. Vamos ficar rico, tu acha? Igual o tio Patinhas. De mergulhar numa piscina de moedas. Já pensou dando de cara naquelas moedas tudo? Pois é, como é que tipo, tinha... como é que ele mergulha, né, cara? Que é um pato? É.